Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, sempre com transmissão à sexta-feira às 10h30 da manhã e aos domingos às 10. Hoje contamos com a participação do seu padre Orlando Henriques, pároco em Pampilhosa da Serra. Habitualmente também contamos com a participação do seu padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Este programa Palavras de Esperança, que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra. Cá estamos então em mais um programa para assinalarmos o quinto domingo do Tempo Comum, que se celebra este domingo, dia 10 de fevereiro. Dizer que o Tempo Comum celebra o mistério de Cristo ao longo de todo o ano. É assim, seu Padre Orlando Henriques, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez às nossas Palavras de Esperança. Obrigado, bom dia. De facto, o Tempo Comum é esse tempo que celebra o mistério de Cristo ao longo do ano, enquanto que os tempos fortes se concentram mais em certos pontos centrais, em certos mistérios centrais da nossa salvação, como por exemplo o mistério pascal, o tempo pascal que se concentra na ressurreição do Senhor, aliás, na Páscoa de Jesus por completo, a sua paixão, morte e ressurreição. É para lá que caminhamos também sim, a esta altura. Em breve começaremos, ou melhor, o Tempo Comum em breve será interrompido para dar lugar à Quaresma, que nos prepara para a Páscoa, e depois então a Semana Santa, o Tríduo Pascal e depois o Tempo Pascal até ao Domingo de Pentecostes. Aí retomaremos o Tempo Comum. É importante darmos estas explicações, porque por vezes as pessoas não saberão muito bem o que é isto do Tempo Comum. Portanto, o Tempo Comum acaba por ser ao longo de todo o ano, ainda que interrompido pela Páscoa, também pelo Natal. Sim, começa a seguir ao Natal, portanto, o ano litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento, ali normalmente entre novembro e dezembro, aqueles quatro domingos da caminhada de Advento, depois o tempo de Natal, até à Epifania, que celebramos, ou melhor, até ao batismo do Senhor, que celebramos ainda há pouco tempo, e depois então começamos o Tempo Comum. Enquanto que o tempo, a Quaresma e a Páscoa nos concentram na paixão e morte de Jesus, e ressurreição, claro, e o tempo do Natal e do Advento nos concentram mais na encarnação, no nascimento de Jesus, o tempo comum não se concentra assim propriamente num mistério em específico, mas é o mistério de Cristo ao longo do ano. O nome comum diz isso também, diz-nos isso. Antes de iniciarmos estas palavras de Esperança, falávamos aqui de forma informal e dizia-me que este domingo, dia 10, é marcado por leituras vocacionais. Quer explicar, então, sim, e é por sim, isso que cá estamos, para fazermos uma espécie de interpretação litúrgica deste domingo, deste quinto domingo do Tempo Comum. Sim, mas já agora, então, antes disso, eu até diria que, e já agora, o Tempo Comum é marcado pela cor verde. Já que estamos no programa Palavras de Esperança, para nós o verde é também uma cor que nos fala de esperança, e é precisamente a cor litúrgica deste tempo. Os paramentos, as vestes que o sacerdote utiliza na liturgia têm sempre um significado conforme o tempo, ou conforme o tempo litúrgico, ou conforme a festa que se celebra. Enquanto que a Quaresma e o Advento são marcados pela cor roxa, a cor roxa mais de penitência, também de preparação um pouco para estes tempos fortes de vigilância, enquanto que a cor branca é a cor festiva, e por isso é a cor do Natal e a cor da Páscoa também, enquanto que o vermelho é também a cor do fogo, e por isso Pentecostes e festas do Espírito Santo, também as festas dos mártires, porque é a cor do sangue também. A cor verde é a cor própria deste tempo comum, que a nós também nos recorda a esperança, claro que sim. Obrigada por essa explicação também. Eu desconhecia, e certamente outras pessoas também não estarão tão por dentro do significado dos paramentos em cada domingo. Sim, exato. Não tem a ver com o padre ser do Sporting ou do Benfica. Cada um lá tem terá as suas preferências clubísticas, não é? Sim, mas... sim, não é essa a questão, não vamos por aí. São todos bons e o que interessa é haver espírito desportivo e aquilo que se chama o fair play também. Exatamente. Passamos então e fazemos um espreitar de olho às leituras deste domingo, Sr. Padre. Claro que sim. Eu penso que esta questão vocacional está aqui muito presente, aliada a uma outra, que é aquele que é chamado reconhecer-se indigno, reconhecer-se pecador, mas a misericórdia de Deus que torna aqueles que são indignos, torna-os dignos. É Ele que nos purifica para depois nos enviar em missão. E temos isso em comum, principalmente nesta ligação especial que há entre a primeira leitura e a leitura do Evangelho. Isto funciona sempre assim. A primeira leitura está sempre relacionada com o Evangelho. A segunda leitura pode mais abordar outro tema, ir noutro sentido, a não ser que seja alguma festa em especial, mas normalmente a primeira leitura e o Evangelho são escolhidos, são leituras escolhidas de forma a que haja assim uma linha de ligação. De onde resulta a mensagem essencial, não é? Sim, sim, sim. Conseguimos descobrir esse eixo, vendo o eixo que existe entre a primeira leitura e o Evangelho. O que é que há em comum? Na primeira leitura, tirada do profeta Isaías, Isaías 6, capítulo 6, vemos aí a vocação do profeta Isaías. Como é que Isaías começou a profetizar? Como é que ele recebeu esta missão de ser profeta, de ser enviado para falar em nome de Deus? E então vemos aqui uma visão mística, esplendorosa. Normalmente Deus não nos chama através assim de visões, normalmente os sinais vocacionais encontramos-los no dia-a-dia, não é? Onde coisas em que percebemos que de facto Deus nos fala, mas aqui, de facto, no caso de Isaías, temos uma visão grandiosa. É uma visão mística e, portanto, aquilo que ele vê não quer dizer que as coisas sejam propriamente fisicamente assim, mas a visão é uma forma de Deus se revelar e de tornar de uma forma visível qualquer coisa que quer dizer. Aqui Isaías contempla majestosamente Deus num trono, dentro de um templo que se enche de fumo, fazendo-nos lembrar o incenso e uma grande majestade, com um manto enorme que enche todo o templo, e serafins que são uma categoria de anjos, que cantam um cântico no qual é inspirado aquilo que nós cantamos na missa antes da consagração. Aqui estes anjos, estes serafins, cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo, a sua glória enche toda a terra. É daqui que vem o cântico do santo que cantamos e que é muito importante que se conserve fiel ao texto original, porque de facto vem daqui, vem de Isaías, é aqui que está a base desse texto. Gênesis, então, desse momento que também marca cada Eucaristia. Cada Eucaristia, sempre. E perante esta visão, a reação de Isaías é sentir-se indigno. Ele diz: ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, Senhor do Universo. Portanto, esta consciência de que ele não é digno de contemplar o que está a contemplar, o contraste entre a grandeza de Deus e a sua própria imperfeição, a sua própria fragilidade. Mas está... acaba por representar cada um de nós, podemos fazer sim, essa sem dúvida, leitura. Sem dúvida, não é que quem é que de nós se sente só com uma grande arrogância é que poderíamos ter outra pretensão, não é? De facto, diante de Deus, o que é que nós somos, não é? Mas, no entanto, apesar de Isaías se sentir como que esmagado por toda esta majestade de Deus e pela sua própria miséria de pecador, há aqui a esperança e a confiança que lhe é dada pelo próprio Deus. Portanto, seria uma ousadia se não fosse o próprio Deus a purificá-lo. Nós vemos aqui nesta visão que um dos serafins vai ao altar com uma tenaz, tirar um carvão ardente, e com esse carvão toca nos lábios de Isaías. Bom, Isaías não se queimou, como digo, isto é uma visão mística, pronto, mas este queimar com a brasa que vem do altar é no fundo o purificar pelo fogo. E o serafim diz-lhe, este anjo diz-lhe, isto tocou nos teus lábios, desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa. Portanto, Deus que torna dignos aqueles que são indignos e que confessam as suas culpas. Exatamente, portanto, isso acaba por ser um apelo à aproximação cada vez que deve haver e deve existir entre o comum de nós e a Igreja, no sentido de nos confessarmos e de admitirmos os nossos pecados para, pela mão de Deus, podermos estar deixarmo-nos curar pela misericórdia de Deus, saber que não somos melhores do que ninguém, não termos essa pretensão, mas de facto ter esta humildade como o profeta Isaías, mas também uma grande confiança no amor de Deus e no seu perdão. Há dois extremos, que é quem acha que não tem pecados nenhums e que está tudo bem e que é melhor que os outros e os outros é que são isto e aquilo. Por um lado, não ter esta consciência nenhuma de pecado. O outro exagero é sentir-se de tal maneira oprimido pelos escrúpulos de pecado que a ponto de achar que não há esperança. Não, é perceber o abismo do nosso pecado, mas é perceber que o amor de Deus é muito maior ainda. Aliás, essa é uma medida que nos ajuda a perceber o amor de Deus, ao vermos como é profundo o abismo em que estamos, perceber que Deus preenche esse abismo e que o ultrapassa em muito, é qualquer coisa que nos deixa siderados perante a misericórdia de Deus. Já agora que falamos sobre isso, é importante, Sr. Padre, o momento da confissão, que as pessoas tomem consciência dos seus pecados e se dirigem ao sacerdote para fazer a confissão. Isso deve ser feito de forma regular. Sim. Qual é que é? A lei da Igreja diz-nos que nos devemos confessar pelo menos uma vez por ano. Claro que esses são os mínimos olímpicos, digamos assim. Normalmente na Quaresma temos mais esse incentivo para nos prepararmos, para nos confessarmos, mas se tivermos mais oportunidades ao longo do ano, podemos e devemos, sobretudo se comungamos com assiduidade, também devemos confessar-nos com alguma assiduidade, não é? Não quer dizer que estejamos sempre a cometer pecados muito graves, mas mesmo os pecados leves podemos confessá-los também, e os graves, claro, isso é indispensável. É sempre uma oportunidade de, por um lado, nos serem perdoados os pecados, mas por outro lado também recebermos uma graça, a graça do sacramento, que é uma força extra que nos ajuda também a enfrentar melhor as tentações e a viver melhor a santidade no nosso dia-a-dia. E não é válida aquela forma de nos confessarmos a Deus? Já quem diga confesso-me a Deus, não vale? Sim, há muito quem diga isso, mas é assim, dizer isso é dispensar os sacramentos. Quer dizer, eu costumo dar este exemplo: quem diz que se confessa diretamente a Deus, quando é na hora de comungar, também não vai diretamente a Deus. De facto, Deus deixou-nos os sacramentos para isso mesmo. Ele que disse aos apóstolos: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Ele, de facto, deu esse poder aos apóstolos. O mesmo Jesus que disse também aos mesmos apóstolos: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. E, portanto, é da vontade do próprio Deus que nós recorramos a este sacramento. Claro que não quer dizer que Deus não possa perdoar por outros meios. Imaginemos alguém que está a morrer de uma forma inesperada e que se arrepende à última da hora. Bom, Deus é Senhor de perdoar quando quiser, mas por norma nós devemos recorrer aos sacramentos, porque rejeitá-los é um bocado como rejeitar um presente que alguém nos está a dar. Ele deu-nos esta riqueza e nós estamos a dizer que não queremos, que não precisamos. No fundo é um bocado isso também. Muito bem. Seu Padre, receio que nos estejamos a afastar. O nosso tempo esgota-se. E que nos estejamos também a afastar um pouco da interpretação litúrgica deste domingo. Sim. Mas... Concluir só aqui a primeira leitura, então. Por fim, depois de purificada a culpa de Isaías, a voz do Senhor então faz-se ouvir a perguntar: quem enviarei? Quem irá por nós? É interessante que Deus fale no plural, não é? Nesta altura ainda não se sabia que Deus é a Santíssima Trindade, no entanto os serafins cantam Santo, Santo, Santo, três vezes, e o próprio Deus também fala no plural: quem irá por nós? É interessante, podemos antever de alguma maneira, de forma misteriosa, de forma escondida, aqui a Santíssima Trindade. E Isaías responde: eis-me aqui, podeis enviar-me. E isto é tudo muito parecido com o que acontece no Evangelho com São Pedro, aqui já não com Isaías, mas com São Pedro. Simão, chamado depois Pedro por Jesus, Jesus vai na barca de São Pedro porque vem muita gente para escutar Jesus. Eles estavam a lavar as redes nos barcos e Jesus pede-lhes para subir para um barco porque era muita multidão, e assim Jesus fazia isto várias vezes. A multidão ficava na margem do lago a escutar e Jesus, para não ficar assim apertado, subia para um barco e do barco pregava às pessoas. No fim da pregação, ele diz a Simão, Simão Pedro, faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca. E Simão Pedro, que se percebia de pesca, diz: bem, nós andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. Como quem diz, se na hora em que era suposto apanhar-se alguma coisa não apanhámos, agora muito menos. Mas, já que dizes, eu assim farei. Portanto, há aqui um certo ato de fé de Jesus, ou melhor, de São Pedro em Jesus. Talvez não muito convencido, não sei se sim ou se não, mas a verdade é que ele vai e que as redes miraculosamente se enchem de peixe. E São Pedro, que percebia de pesca e que sabia que era, segundo as técnicas habituais e segundo aquilo que era a natureza, seria impossível aquela pesca àquela hora, assim, daquela maneira, quando estiveram toda a noite e não apanharam nada, aqui a reação de São Pedro é prostrar-se aos pés de Jesus e dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Uma reação muito, ao fim e ao cabo, a mesma reação que Isaías. Simão Pedro reconhece em Jesus alguém mais do que apenas um simples homem e diz-lhe: afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Mas da mesma forma que Isaías é convidado à confiança e a ir em frente, também Jesus diz a Pedro: não temas. Queria ver se encontrava aqui. Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. Portanto, é perdoado e é enviado em missão. Isto é assim, nós que somos chamados para ser enviados, não somos perfeitos, somos também de barro frágil, mas a questão é que não somos enviados por nós próprios. A missão é do Senhor e é Ele que age através de nós. Ele quer servir-se de instrumentos frágeis, precisamente. Pronto, e deixa sinais que então depois fazem com que as pessoas percebam a sua vocação e o caminho que devem seguir. Sem dúvida nenhuma. Seu Padre, também por estes dias participa numa iniciativa interessante, que é o curso de Cristandade. Sim. Em Mira. Sim, sim. O movimento dos cursos de Cristandade é um movimento no qual eu tenho colaborado. Já aconteceu no fim de semana passado o curso de Cristandade dos homens e agora está a decorrer o curso de Cristandade das senhoras. Eu tenho colaborado tanto num como no outro, como assistente espiritual, porque na verdade o movimento é completamente dirigido por leigos, mesmo quem está a orientar é tudo leigos, neste caso senhoras, porque é um curso de senhoras, e portanto eu estou apenas como assistente espiritual deste curso. Mas que está a decorrer. Mas o que é que se pretende? Qual é que é o objetivo maior então deste curso? Eu diria que o objetivo maior é encontrar Jesus Cristo. É difícil explicar, porque é uma experiência que de facto só vivendo é que se consegue perceber, mas o nome curso engana um bocado, porque dá a ideia que é uma coisa muito académica, muito intelectual, e de facto tem muito disso, aprendem-se muitas coisas intelectualmente falando. O básico, o concentrado, do sumo daquilo que é a doutrina cristã, é ali desenvolvido no seu mais essencial. Mas depois é uma experiência de convívio, é uma experiência de oração, e é uma experiência em que muitos têm de facto encontrado Jesus Cristo de uma forma forte e vivencial ali naquele, e sentem-se depois também comprometidos a dar testemunho dele. Não quer dizer que seja a fazer algo de especial na igreja, mas se calhar até mais na família, no trabalho, como nós costumamos dizer, fermentar com o Evangelho o nosso metro quadrado, o nosso espaço, por muito pequeno que seja, mas onde estamos, sermos ali a presença de Deus, sermos ali, darmos o nosso testemunho ali. Quase como aquilo que foi o desafio deixado também pelo Papa Francisco, no sentido de que não basta irmos à missa, é preciso que depois as nossas ações sejam em conformidade. Exato, colocarmos-nos em ação. Aliás, ir à missa é precisamente a fonte de onde vamos beber para depois então nos pormos em ação. Muito e bem. Já agora eu peço aos nossos ouvintes a vossa oração, porque o curso de Cristandade é aquilo que tem sido para as pessoas que vão, e as pessoas de facto encontram Jesus Cristo, às vezes pessoas afastadas da igreja, que estavam longe disto tudo, mas que encontram Jesus Cristo de uma forma muito forte. Porquê? O segredo é a graça de Deus e é a oração, porque fora do curso está uma multidão de pessoas de todo o mundo, podemos dizer assim, mais aqui da Diocese de Coimbra, mas também grupos espalhados pelo mundo fora, pelo Brasil, pela América Latina, pelos Estados Unidos, por tantos lados, a fazer oração pelas pessoas que estão a fazer o curso. E, portanto, eu peço aos nossos ouvintes que ajudem esta corrente de oração a tornar-se mais forte ainda, rezando também pelo bom sucesso deste curso, para que muitos, de facto, neste caso muitas, uma vez que é um curso de senhoras, possam assim encontrar Jesus Cristo e que ele preencha todo o sentido das suas vidas. Muito bem, Sr. Padre, julgo que estaremos na reta final do nosso, nossas palavras de esperança referentes a este domingo de 10 de fevereiro. Como é hábito também, temos sempre uma sugestão musical. Com o que é que pretende brindar os nossos ouvintes? Vamos ouvir um tema de Marco Frisina, muito conhecido, muito associado também às jornadas e aos jovens, Jesus Christ, You Are My Life. Jesus Cristo, és a minha vida. É cantado com este refrão em inglês, depois também as estrofes em italiano e em outras línguas, assim um bocado internacional, precisamente recordando-nos também as Jornadas Mundiais da Juventude, o Papa São João Paulo II, que nos diz tanto aqui nesta zona de Oliveira do Hospital. Portanto, tudo isso nos traz à memória esta canção, e ficamos então com esta mensagem: Jesus Cristo, és a minha vida. Muito bem, Sr. Padre Orlando, muito obrigada por mais esta participação nestas palavras de esperança. Um resto de um bom dia. Obrigado, um bom domingo, um bom domingo e boa semana, e até breve. Até breve então, nós despedimos-nos até ao próximo programa Palavras de Esperança, aqui na Rádio Boa Nova. Gesù Cristo, tu sei la mia vita. 160 paesi. Si confondono nella gioia di una notte, nella risata di un papa. Di un papa felice di avere attorno a sé tanti giovani, di avere nei loro volti, nei loro occhi, la speranza di un futuro. Disse una volta: l'Europa del terzo millennio o sarà cristiana o non sarà. Questi 2 milioni di giovani, e sempre uno riesce a sfuggire alla sicurezza vaticana e ad abbracciarlo. E questi milioni di giovani gli confermano questa speranza. Non so cosa questo ragazzo stia dicendo al Papa, ma probabilmente questo incontro può cambiargli la vita. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10:30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.